vamos viver. Clareando a vida, madrugada de luzes coloridas. Vejo a luz de Deus clareando a vida, madrugada de luzes coloridas. Vejo a luz de Deus clareando a vida, madrugada de luzes coloridas. Vejo a luz de Deus clareando a vida. O padre andava pelas ruas da cidade. O padre olhava mendigo nas calçadas. O padre olhava prostituta na esquina. O padre olhava o carro passar veloz. O padre via a juventude caçando prazer. Pra quê? O padre olhava os copos de uísque e dizia, que era o fruto do pecado. O padre olhava as luzes da cidade e não enxergava a luz de Deus. As luzes da cidade e não enxergava a luz de...